Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos os Tais. Sempre até ao fim. Não és tudo, não podes ser mais que nada para mim. E não te preocupes tanto comigo. Falta do jeito, não tens o direito. Eu não te aceito, por isso para. Muito tempo fora, mas chegou a hora. O momento é agora. Testemunho uma nova aurora. Testemunho o meu triunfo. Enquanto eu parto para o destrufo. Enquanto eu parto esta porra toda. Antes de eu parto esta porra toda. Tu pensavas que eu não era capaz. Sobreviver e ficar em paz. Mas eu não vou ficar para trás. Porque eu sou capaz, yo. E tu pensavas que eu não era capaz. Tu pensavas que eu não era capaz. Tu pensavas que eu não era capaz, yo. Mas se tu acreditasse, hoje éramos papás. Agora estás a ver onde é que tu estás. Só consegues ver um beco de um gajo. Eu bem te disse, eu não quero que tu bases. Onde quer que tu vás, tu vais e vês o mesmo rapaz. A minha ganga só o Six Six. Já tenho uma clique Six. Eu o pico chique e mais 20 Six. Trigo limpo, quem dera que eu fico rico. Não vês estas cenas todas à espera de um piquenique, nique, nique. Agora faz umas cenas, não te ligo. Tipo, tenho memórias desde a capa do cruzo ao Big Beat. Conto de histórias e tu nem abres o Big Bitch. Estou a nadar com os tubarões. Big Fish, aqui nada muda, pois. Weed cheat, a passar para dentro das prisões. Como o Pips Deep. Old school a partir break dance, beat street. Outras vezes na rua andar de skate, switch, kick, flip. O momento é agora. 2:14:30. O momento é agora. 2:14:30. O momento é agora. 2:14:30. Muito tempo fora, mas chegou a hora. O momento é agora. Testemunho uma nova aurora. Testemunho o meu triunfo. Enquanto eu parto para o destrufo. Enquanto eu parto esta porra toda. Antes de eu parto esta porra toda. Tu pensavas que eu não era capaz. Sobreviver e ficar em paz. Mas eu não vou ficar para trás. Porque eu sou capaz, yo. E tu pensavas que eu não era capaz. Tu pensavas que eu não era capaz. Tu pensavas que eu não era capaz, yo. E sejam muito bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, o terceiro programa do mês de janeiro. E hoje somos os Tais a entrevistar Carlão. Muito obrigado pela tua presença aqui nas Conversas de Esquina. Muito obrigado também por teres aceitado este convite entre os concertos e também a promoção do disco. E tenho que te perguntar, a tua mulher ainda não pediu o divórcio pela forma como acordas a tua filha mais nova? tem dias. Como em qualquer relação, em qualquer casamento, que não é um casamento de facto, é uma união de facto. Sim. Temos que fazer concessões sempre, não é? Portanto, temos que nos adaptar ao outro lado e às coisas boas e às menos boas. O que é que muda na vida ao ser pai? Foi nessa altura que se deu o clique para te tornares, e não leves mal esta minha expressão, um homenzinho? Não, acho que foi um bocado ao contrário. Ou seja, eu quando entrei numa fase menos maluca da minha vida, é que tive disposição e vontade para dizer, pá, já. Essa fase maluca da tua vida, como tu defines, é algo de que tens saudades ou é um passado muito bem resolvido? Não, acho que é bem resolvido, quer dizer, não sei lá. Há coisas na maluquice, há coisas muito boas e há outras francamente más, horríveis mesmo. Portanto, das coisas boas, ocasionalmente tenho saudades, se calhar já não tenho 20 anos para fazer uma coisa ou outra. Mas foram muito mais coisas desse lado maluco da minha vida, foram muito mais as coisas más do que as boas, portanto acabo por não ter assim muitas saudades. Serias uma pessoa muito diferente e neste caso para pior se não tivesses vivido essa fase da tua vida? Diferente seria, é difícil especular sobre isso, não é? Sei que acho que a partir do momento em que as coisas passaram, passaram, estamos aqui, está tudo bem. E por um lado é uma experiência de vida que é muito forte e passei por coisas que hoje em dia só compreendo mesmo por ter passado por elas, porque por mais que visse filmes ou lesse livros, não há nada como a experiência pessoal. É uma experiência como todas as outras que tem o seu peso e aquilo que se aprende, nomeadamente por aquilo que se aprende com elas. Agora, correu bem, vá lá, vamos dizer isso, correu bem. O que é que te fez assentar? Em algum momento deixaste de sentir respeito por ti próprio? Sim, sei lá, quando tu entras numa espiral de autodestruição, é um bocado isso que acontece. Isso é, cada pessoa tem o seu veneno, não é? O que há mais aí é autodestruição. Exatamente. E seja jogo, seja álcool, seja drogas, seja uma série de vícios, seja sexo, seja, há tanta cena. Eu acho que em todas elas, tu quando procuras um caminho de autodestruição, consciente ou inconscientemente, já perdeste um bocado esse respeito por ti próprio. Agora, há pontos em que tu reconheces essa falta de respeito contigo próprio. Há outros que não, já ultrapassaste. Eu acho que nunca cheguei a ultrapassar esse ponto. Isso é que me tornou possível eu chegar a uma altura e dizer, pá, acalmar aqui um bocadinho. Sempre tiveste essa liberdade e foi um princípio para ti ter essa liberdade de poder dizer não, eu agora vou parar porque não quero mais. Não, não. Sempre foi um ponto de honra para não, ti. Não. Não é tão simples como isso, não é? Depende. Pronto, eu também não quero entrar em detalhes, em pormenores, mas não é tão simples como isso. Mas sempre tive essa pretensão. Depois percebi que não era assim tão fácil como isso, mas eventualmente a coisa deu-se. Essa prova provada de que o amor salva mesmo. Não sei se é o amor, se o que é. Não sei se é, sei lá, se é, não sei. Não sei. Eu sei que sim, o amor, nem que seja o amor próprio, sim, seguramente. Depois há o amor das pessoas que estão são próximas, claro que sim. Claro que sim. Falando de um outro tipo de amor, das tuas duas meninas, não há amor que seja comparável às filhas? Acho que não. É um amor completamente diferente. Mas que se aprende ou que é inato? Epá, não sei. Eu acho que há pessoas que não o sentem. Portanto, não sei se será inato ou não. Também não sei se aprende. Sei que quando está lá, para mim acho que foi a única vez que eu chorei na vida sem sentir alguma, sem perceber que estava a sentir alguma coisa. Sim. O choro costuma ser uma reação. Estás a ver alguma coisa que te emociona muito e choras. Quando a minha primeira filha nasceu, eu dei por mim a chorar antes de, estás a perceber? Foi uma coisa que me ultrapassou. Sim. Ultrapassou mesmo. Portanto, Woody Allen dizia uma coisa que era num filme qualquer, um personagem dele que dizia que nunca se tinha divertido tanto, como é que era? Que tinha ido para a cama com uma miúda. E dizia que nunca se tinha divertido tanto sem se rir. Exatamente. Ah, okay. E eu digo que nunca gostei tanto de uma pessoa sem querer ir para a cama com ela, que é o caso das minhas filhas, que é realmente um amor que nunca tinha experienciado. É claro que tu gostas dos teus pais, mas dos teus filhos é outra coisa. E já fizeste questão em adotar a personagem tipo de pai bom ou pai mau? Ou vais muito ao sabor daquilo que elas te fazem? Não, pá, eu sei lá, eu acho que gosto de... Consegues impor a autoridade? Tento. tento, pá, eu acho que deve haver algumas regras e rotinas também, porque senão é o caos absoluto. Mas também tento pôr-me num nível que, sim, que merece respeito da parte da minha filha, mas que é um respeito normal, percebes? Não é aquela coisa rígida, autoritária, e isso não. Sei lá, vou dar um exemplo. No outro dia estava a brincar com ela, ela está numa fase muito aguzona, e andávamos de um lado para o outro lá em casa, tipo, cada vez que passávamos um pelo outro, mandávamos uma boca, dizíamos uma coisa. Ela é uma criança, ainda não fez 6 anos. E eu às tantas estou a passar pelo quarto onde ela está e ia-lhe fazer um manguito. E ele mesmo fazer um manguito, como faria um amigo meu do café. E depois, pá, ia levantar a mão e eu, epá, calma, isto é a tua filha de 5 anos. Mas, ou seja, eu tento estar com ela como estaria realmente com um amigo, com todas as ressalvas, é uma criança que está em estruturação de tudo e, portanto, há que ter cuidado, não é? Mas, sei lá, tento estar ali como um amigo. Sim. Elas já compreendem ou questionam-te, e neste caso a mais velha, pelas tuas ausências? Ou ainda não percebem muito bem velha, o que a mais velha já percebeu. Ou até bebê, pronto, ainda não passa nada. Mas a minha mais velha já percebeu há uns tempos, sendo que este último ano com este disco, que teve, pronto, que tocou muito na rádio e fiz algumas coisas de televisão e não sei o quê, ela, e viu alguns concertos também, percebeu mais a sério o que é que se passava. A minha vida dos concertos e do estúdio e disso tudo, acho que ela já percebe, sim. Alguma vaidade da parte dela por o papá ser famoso? Sim, epá. Mais ou menos, eu acho que ela percebendo aquilo que se passa, acha que é uma coisa também normal, percebes? Não é assim extraordinário. Se por um lado ela acha piada aos colegas lá na escola saberem quem é que eu sou e cantarem a música, ela canta com os colegas. Sim. E não sei o quê, ela dá valor a isso, mas dá um valor, epá, não sei, um valor porreiro, não é aquela coisa assim, não é nenhuma soberba nem nada, é assim uma coisa divertida que ela acha piada, sim, mas acho que dá valor, já. Quando olhas para as duas, quais são os principais medos que hoje tens? Mais do que o crescimento delas, o futuro em si. Pensas em algo ou és muito de viver o dia-a-dia? Deixa-me vê-las crescer, depois sim. O resto. É pá, misturo as duas coisas. Eu tento procurar em quase tudo sempre ali o meio termo, que é aquele equilíbrio que é difícil de obter, mas o meio termo. Então tento não estressar muito. É pá, preocupo-me com a educação. Eu acho que é daquelas coisas que deve passar pela cabeça de todos os pais, pronto, tens um sistema educacional que tem estado muito periclitante em todas as suas estruturas e então tenho um bocado, tenho alguma apreensão em essa vida escolar dela e talvez académica, depois, não sei, tenha essa apreensão. Epá, e depois as coisas normais que passam pela cabeça dos pais, não é? Claro. De tudo. Sendo que a miúda, a minha mais velha, ou até bebê, como já disse, mas a mais velha é super sensível, emocional, e tenho um bocado de medo que o mundo a apanhe surpresa. Sim, mas pronto, mas estamos cá. Gostas da palavra famoso? Ou nunca te assentou bem? Ah pá, não, quer dizer, acho que é uma palavra como outra qualquer, não me assenta mal nem bem, sendo que o famoso das últimas duas décadas é outra coisa, não é? É uma... não se percebe muito bem. Uma coisa mais de aparecer e desaparecer. Sim, sim, sim. Super volátil, descartável e associado muitas vezes a um... é mais uma exibição, uma aparição sem grande sustentabilidade do que propriamente uma pessoa ser famosa por ser boa em alguma coisa, sei lá. Portanto, esse lado desse famoso, sim, é uma palavra que não me cativa muito. Mas como todas as palavras, depende do uso dela. A tua fama associada à música e desde o tempo do Joe Weasel, agora em nome individual, e continuares a aparecer e a ter sucesso, faz-te sentir, e pegando nas tuas palavras de volátil, faz-te sentir imortal em algum aspecto? É, se alguém souber como é que se faz isso, quero. Não, imortal. Não. Mas já deixaste a tua marca, disso tens consciência. Eu acho que vais deixar. Eu acho que sim. Acho que vou... Principalmente numa altura em que... Pá, não sei, acho que se tivesse começado a fazer música há 2 anos, teria sido diferente. Precisamente por aquilo que eu estava a te dizer, sei lá, eu quando comecei a fazer coisas nos anos 90 era tudo muito diferente do que é agora, não é? Internamente... E chegava menos às pessoas. E chegava menos às pessoas também. Chegava mais menos tarde. Às pessoas, mas chegava mais intensamente, sabes? E acho que agora há muitas coisas a acontecerem cá e lá fora, e às vezes tens fazes um disco e desapareces, pronto. E eu, nesse aspecto, acho que os da Weasel, nós fizemos ali, tivemos 16 anos de carreira, com alguns discos, umas datas importantes, e foram uns anos que ficaram mesmo cimentados aí, percebes? E marcámos, de alguma forma, uma geração. Portanto, desde essa altura vou fazendo discos e estou a fazer coisas, mas é óbvio que essa parte foi muito importante e marcou mesmo, sim. Algum receio em desaparecer? Não. Ou estás bem estruturado para que um dia que não tenhas sucesso... Não tenhas e ponto. Epá, não sei, ver a coisa de outra forma. Desaparecer não me incomoda muito. Agora, desaparecer a vontade de fazer o que quer que seja, isso sim, isso já me incomodaria. Sei lá, quando os juízes acabam, eu envolvi-me em projetos que sabia à partida que não iriam ter muito sucesso, era aquilo que eu precisava na altura, coisas super intimistas, ou iam ter um sucesso relativo, diferente, e era algo que eu precisava de fazer, seja uma banda mais punk hardcore como eram os Dias de Raiva, ou uma coisa intimista de café-concerto como era Algodão, e nunca nesses anos eu tive infeliz, quer dizer, tive infeliz na medida em que toda a gente está infeliz, claro, não é? Mas estava a fazer aquilo que queria e como queria. Mas eram esses projetos que te agarravam a não desistir? Sei lá, é uma coisa que tu nem pensas muito, pensas depois mais tarde, mas na altura nem estás a pensar, talvez, estava era com... necessidade de coisas diferentes e vou tendo, e acho que assim é que tem piada, sei lá, sem traçares assim grandes planos e objetivos. Eu digo-te que com uma conversa com o Sam daqui de há 3 anos, não foi assim há tanto tempo, sim. Foi na altura dos Orelha Negra, que fizeram um concerto com bastantes convidados no Mel Sudoeste, e lembro-me de estar a falar com o Sam daqui e ele dizia, pá, tens de voltar a rimar, e eu, não, nada disso, agora não estou mesmo para aí virado e não sei o quê. E nem um ano depois estava com o Regula a gravar os 530. E depois fiz este disco, quer dizer, e agora estou fixe, se calhar daqui a um ano já me apetece fazer outra coisa, desde que não me desapareça essa... Portanto, o sucesso é algo sempre muito relativo, não é? É bom na medida em que te põe dinheiro na conta e na mesa das mesa, filhas. Assim. Agora, o que eu tenho medo que desapareça é essa pica, essa vontade de estar a fazer coisas, porque, sei lá, até te digo que desde 2009, 2010, quando acabaram os da Weasel, até agora, até este mês... Eu fiz muito mais coisas do que aquilo que fiz com The Weasel, proporcionalmente, uma questão de tempo. Pá, vi discos todos os anos, participações, uma série de coisas, percebes? E isso é muito bom, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que, não sendo um workaholic, precisa estar sempre a fazer alguma coisa, senão chateia-se muito, e eu não quero estar chateado nem aborrecido. Serias menos tu se traçasses um plano concreto da tua vida? Vivirias muito mais mecanizado, uma coisa que tu não gostas? Sim, não gosto. Lá está, eu gosto de ter rotinas, E cheguei a um ponto em que gosto de as ter, de antes achava que não, que... mas é preciso ter alguma rotina, esta coisa de ir trabalhar, trabalhar mesmo, não é aquela coisa que eu achava quando tinha 20 anos que a inspiração, tipo, estava sentado no café, escrevia umas rimas e estava feito. E estava feito, e não é isso, é isso também, mas é ir para um sítio trabalhar e trabalhar a inspiração. E ela pode não estar lá aparentemente e tu ires trabalhar, isso faz parte, e aquilo que eu faço hoje em dia passa muito por aí, por um trabalho mesmo, estar ali a partir pedra à procura de caminhos e sei lá. Tiveste que aprender a trabalhar, tiveste que aprender por ti a definição de trabalhar, foi o que mais te custou? Não me custou, foi uma coisa que aconteceu na altura que acho que eu tive cabeça para encarar as coisas dessa forma e vontade, percebes? Sei lá, lembro-me de ver uma entrevista do Saramago a dizer que acordava, ia escrever das 9 às 5, não será este horário, mas sim, pronto, fazia maratona, X horas por dia, sim, como um vais para um café, para uma coisa qualquer, fazia aquelas horas, depois essa média dava-lhe uma página por dia ou não sei quantas páginas por dia. É, ao final de X meses, então tinha um livro. Tinha o livro acabado, tinha 2 ou 3 meses de férias, voltava então outra vez num ciclo ao mesmo esquema. E na altura isso até me fez assim um bocado, pá, sério. Mas eu acho que isso não nasce contigo nem aos 20 anos que tens essa disposição, não é? Porque também tens que viver muito mais as coisas, estás a perceber? Agora, nesta altura, para mim, isso faz todo o sentido. Eu acho que tu deves ir vivendo as coisas sem planear demasiado, seguramente, e também fazer as coisas quando fazem sentido. Há uma cena agora com este disco 40, as pessoas vêm perguntar o que é que dirias ao Carlão com 20 anos ou o que é que mudarias? E eu digo, pá, tudo aquilo que eu pudesse dizer ia cair em saco roto, claro. Porque eu com 20 anos estava noutra e estava a lixar para aquilo que um gajo de 40 anos me viesse dizer, mesmo que fosse eu, se calhar ainda mais se fosse eu. Lidas bem, no entanto, com, e aqui coloco entre aspas a palavra fracasso, ou seja, nessas 8 horas de trabalho só se aproveitarem, imagina, 20 minutos. Ou há muita raiva dentro de ti, porra, o dia não me rendeu. Sim. Há um bocado, mas sei lá, pá, é daquelas coisas que depois dão tantas voltas. Tu às vezes estás a trabalhar muito bem num produto que, sei lá, não sei porque é que falei em produto, mas pronto. Estou a trabalhar numa música, que estás ali, a coisa corre-te muito bem e sais do estúdio e estás super contente. E hoje foi um bom dia de trabalho. E depois ouves no dia a seguir e achas que é uma valente porcaria mesmo. É uma valente merda. Até que eu estava com a cabeça. Exato. E depois há dias que não tiveste a fazer nada de jeito, achas tu, e tiveste ali. E depois, na última meia hora, sai-te uma frase que te vai dar um mote para uma coisa totalmente nova. Portanto, é relativo. Agora, no momento, lido muito mal. Tal como lido muito mal quando tenho as minhas primeiras rough mixes, seja do que for, e mostro a alguém, pessoas da minha confiança, e me apontam defeitos. Dizem, pá, isto podia estar assim, isto podia estar assado. Pá, a minha primeira reação é tipo, não percebes nada disto. És resistente à crítica? Não. Não, isto não está mal. Não digam isso. Sim, digo, pá, não estás a perceber. Não, tu não estás a perceber. Isto é assim porque é assim, não sei o quê. Não. Tento justificar de 30 maneiras diferentes. Passado umas horas, quando são... também há 2 ou 3 pessoas que eu tenho essa vontade e essa confiança, começo a dar-lhes razão, porque são pessoas que me conhecem muito bem, e tento aplicar aquilo que elas me disseram. Quem é que leva com as tuas frustrações? Quem é que sofre a descarga ao final do dia ou no início de um outro dia? Ou guardas as coisas muito para ti até... Só um bocado, guardo, é mais essa segunda... A segunda opção. A segunda opção. Pá, claro que mesmo que não estejas a topar, acabas sempre por passar uma coisa, nem que seja uma vibração mais negativa a outra pessoa. Não descarrego conscientemente, isso não. mas sou aquele gajo tal como... Eu sofro sempre muito, sempre sofri muito sozinho, seja de uma doença física, de não ter muito aquela cena de estar a melgar alguém, tipo, fica ali no meu canto a ver se passa. A ver se passa. E também faço isso com as minhas frustrações. Não és uma pessoa de ficar traumatizada com isso, de guardares tanto para ti? Sim, em algumas coisas. Ou descarregar, por vezes, também te obriga a pedir desculpa e tu, se calhar, não queres chegar a esse ponto. Pá, não sei. Não penso assim tanto nessas coisas, mas acho que me acontecerá um pouco das duas coisas, sendo que é mais natural eu guardar as coisas para mim e sofrer com isso do que propriamente ir mandar vir e pedir desculpa. Quanto à tua exposição pública, e nós falámos disso há pouco, e esta pergunta ficou por fazer, quanto à tua exposição pública que tens hoje em dia, que já tiveste, ainda há tempo para que tu consigas ser tu próprio? Sim, quer dizer, há sempre, porque eu não tenho... Sei lá, não tenho nenhuma personagem, nenhum alter ego, eu sou sempre eu. Claro que nas diferentes coisas que faço, puxo sempre um lado diferente, sei lá, eu estou à vontade num concerto como não estou num café, mas isso é, pronto, é porque é assim mesmo. Agora, sou a mesma pessoa sempre, acho eu, quer dizer... Nessa realidade que tu vives, muitas vezes já te disseram uma de duas coisas, ou és mais simpático ao vivo, ou não te fazia assim tão antipático. qual deste binómio já te aconteceu mais vezes? Porque porventura poderás passar uma determinada imagem e depois as pessoas não corresponderem com essa imagem. Epá, não sei, por acaso não me têm comentado muito disso. Têm-me dito que sou mais giro ao vivo, yeah. Isso para o ego é isso ótimo. Isso é bom, é altamente, ótimo. Altamente. Acho que é boa cena. Não sei, acho que houve uma altura que passei uma imagem muito arrogante. Sim. Passei uma imagem muito arrogante e acho que isso aconteceu, não por o ser de facto, mas por estar meio... meio isolado e meio na minha, muito, estás a ver? Mas o teu público perdoou-te isso? Quer dizer, não sei, pá, não quero saber, não sei. Na verdade, mas passava era um bocado a imagem que, pá, não sei, eu conheço algumas pessoas assim que são meio ensimismadas e são até tímidas e reservadas e passam a ideia de ser quase o contrário, que é de uma arrogância, tipo, é aquela pessoa que não diz boa tarde, mas quase até tem medo de dizer boa tarde, não é porque é mal educada, sabes? Então, houve uma altura que era muito assim... E acho que passei um bocado essa imagem. E depois as pessoas até me diziam: ah, foda-se, até és um gajo porreiro. Pensava que eras outra pessoa. O contrário também há de ter acontecido. Os 40 anos trazem saudades da meninice ou, por um outro lado, trazem uma noção maior do fim da vida? Sim, trazem... Sim, pá, tu começas a contar mais. Como na prisão, mais. Começas a contar os dias. Sim, pá, não é tão agressivo como será daqui a uns anos, certamente, mas já faz ali um balanço, já pensas nas coisas. Eu estou muito bem resolvido. Eu acho que vejo pessoal nos Facebooks e não sei o quê, muitas vezes... Pá, meterem coisas da escola secundária ou da faculdade, que seja, não andei na faculdade, mas tenho amigos, e pessoal que diz, tipo, nesta altura é que era, nesta altura é que foi, nós aqui é que éramos felizes. Não fazes questão de ser saudosista? Não, porque se consideras estar muito melhor agora e aproveitar melhor a vida, eu acho que isto tem que ser sempre a subir. Agora, quando chegar a um ponto que me for fisicamente impossível ou mentalmente impossível fazer algumas coisas, acho que aí vou sofrer. E aí, pá, mas isso é inevitável. Tá a ver? Mas há, no entanto, um medo muito maior e muito mais exacerbado do fim. Claro que sim. E no depois do fim? Sim, nem vou até tão longe. Mas, sei lá, dar-te um exemplo. O Palma, quando fez 60 anos, nós, volta na volta, falávamos ao telefone, Jorge Palma. Sim. E liga-me, nessa altura ele estava a gravar um disco e estava a dizer, pá, meio lixado com isto, pá, 60 anos. Isto, bem feitas as contas, quê? Vou estar aqui, quê? Mais 40 anos. Depois fez assim um silêncio e começou, rimos à brava. E eu acho que isso é uma coisa que passa pela cabeça de toda a gente, e à medida que vais avançando, mais... Ah, houve aqui um pequeno problema. Toma. Ok. Um, dois. As maravilhas de fazer programas em direto. Mas podes. Ah, o teu O2? Ok, vamos a isso. Sim, estamos a falar com o Palma. E o Palma estava com essa conversa quando tinha 60 anos, agora já tem mais alguns. E acho que quando, à medida que... Mas tens mais consciência disso. Tens mais consciência, e que vai acabar e pronto. E é como o Sérgio Godinho disse também numa entrevista ao Público, se não me engano, que é... Eu não tenho medo de morrer, tenho é pena. Eu quando li aquilo, pá, é isto, porque medo não há. Pá, é pena porque achas sempre que é pouco tempo. É pouco tempo, querias ter feito mais coisas, isto passa sempre tudo a voar e pronto, normal. Posso-te apresentar como Carlão, 40 anos, um convicto morador da Margem Sul, músico... Não. E conselheiro sentimental nas horas vagas? Tudo certo, mas já não sou morador da Margem Sul. Defendo ainda sempre a Margem Sul. Há de ser a minha dama e posso... Mudaste para outra margem? Posso ter saído da Margem Sul, mas a Margem Sul não saiu de mim. Sim, estou em Lisboa há uns anos já. Estás num projeto que é o Esquadrão do Amor, em que fazes parte do painel de comentadores. Tu vais numa posição de professor e de dar conselhos a quem propõe as perguntas mais e quem propõe menos, os dilemas. É brincar isso, mas sim. Ou, de certa forma, vais mais numa de deixa-me cá aprender umas coisinhas durante esta hora para aplicar também na minha vida. Eu acho que aprendemos sempre, isso não há dúvida. Acho que aprendemos sempre. E vou nesse espírito de um bocado de palhaçada e de estar a falar de coisas sérias, mas de uma forma informal e descontraída. E eu acho que aprendemos todos uns com os outros ali naquele programa, isso é um lado fixe. E acabamos por estar a falar de coisas que falamos ali, acabamos por estar a falar para nós próprios e ser os nossos próprios conselheiros sentimentais também. E... eu acho que a mais-valia do Esquadrão do Amor é precisamente o tom informal e pouco sério da coisa, porque tu, quando não tens essa pretensão, às vezes acabas por chegar a conclusões muito, muito interessantes e tão válidas como outras quaisquer, e isso é importante. Mas tinhas, no entanto, já essa faceta para com os teus? Os teus amigos vinham-te pedir conselhos, ou tu próprio, de forma intuitiva? Não, tu, se não. calhar, devias fazer assim, ou assim, ou assim? Não. Lá está, esse lado do Esquadrão... É, mas adquiriste essa capacidade. É uma brincadeira. Eu não acho que a tenha. Eu acho que tenho tanto como outra pessoa qualquer. O que se passa ali, e isso é que também é um bocado a piada, esse lado também tem muita piada, que é aquela conversa de café, como podes ter com uma série de amigos, e aprendes sempre ali alguma coisa quando a conversa é boa e vale a pena e a gente se enturma. É claro que eu diria que aquilo é uma coisa muito fácil, só não é fácil porque as pessoas na televisão depois perdem essa vontade. É muito difícil depois estar ali na televisão e teres... E é claro que se tiveres pessoas interessantes, obviamente a coisa fica mais enriquecedora. Mas o principal daquele programa é, eu acho, teres ali pessoas que estão com um nível de descontração muito alto, que raramente há em televisão. Sim. E que estão a falar de... Sim, há uma grande liberdade, estão a falar das suas vidas muito, muito na boa mesmo, e com bom espírito. Eu fui para lá, sei lá, era o Cláudio Ramos, supostamente seria já, ele não se tinha assumido a 100%, mas já, acho que até já se tinha assumido. Sim, já se falava. Mas pronto, há uma série de pessoas que se fala e nunca se assume, e o próprio Cláudio tinham-o feito assim, timidamente. Mas pronto, era o Cláudio enquanto, vá lá, representante de um certo quadrante gay, porque ele não pode ser representante dos gays porque isso não existe, não é? Tal como não existe um representante dos de heteros, portanto, mas seria esse lado, a São José daquela mulher mais liberal e para a frentex e à vontade. Eu seria até talvez o romântico da coisa. A Ana Marco, quando falou comigo, até seria o romântico. E a Ana ser a moderadora. E eu, se calhar, até sou, acabo por ser, já disse isso no programa, sim, sou, às vezes até sou mais tenrinho do que eles, tenho fama, mas não tenho assim tanto proveito. És uma pessoa romântica? Ao fim e ao cabo, sou não, romântica. Na verdade, surpresas, não. Gosto muito de algumas coisas românticas num lado ideal, mas praticamente acabo por não ser assim muito. Não. Quando aceitaste o convite para o Esquadrão do Amor, após o primeiro programa, pensaste para ti, no que é que eu me vim meter? Ou foi um amor à primeira emissão? Não, quando fizemos o primeiro programa foi incrível, porque realmente sentimos todos que estávamos ali, para já que estávamos a fazer história e depois que estávamos a fazer uma coisa boa, assim. E quando a Ana me fez o convite, fiquei naquela, para Cláudio Ramos, a sério, este gajo há uns anos era capaz de saltar para cima dele e não dessa maneira que eu gostaria porque fiquei melindrado com algumas coisas, umas com razão, outras nem por isso. Conseguiste resolver tudo com ela. Sim. E achei que aquilo era um grande risco, estar a juntar aquelas pessoas, nós não nos conhecíamos uns aos outros. E a verdade é que tivemos ali uma grande química, e era aquilo que eu te dizia há bocado em off, que é, nós estamos a gravar o programa, eles dizem corta para se fazer intervalo, nós continuamos a falar, e às vezes o assistente de realização e os câmeras têm que dizer, pá, bora lá, vamos lá filmar a segunda parte, faz favor. Porque nós estamos ali na palheta, pá, e é muito fixe mesmo. A melhor química que existe é aquela que não se força. Nunca vos impuseram nada. Vocês têm que ser muito amiguinhos e têm que estar todos bem e ter aqui discussões. Não. Acho que as coisas ali fluíram sempre de uma forma natural. Por isso é que mesmo em convidados que lá vão às vezes e não sei o quê, tu percebes perfeitamente que há uns que correm melhor do que outros, porque não há nada é feito, porque é mesmo tudo espontâneo. Já pediste quantas vezes a São José Correia para voltar? Epá, não a vejo muito, pá, infelizmente, mas a São José saiu porque estava com muito trabalho, estava a fazer uma novela. Exato, e pá, e é uma mulher do caraças, pá, é mesmo, foi assim muito bom tê-la conhecido, e raramente a vejo, portanto não posso ter essa conversa com ela, mas a verdade é que nós estamos agora muito bem lá com a Marta. Marta, pá, que é assim, que é mais nova do que nós, isso é bom, porque também representa ali uma franja diferente de pessoas e tem uma à vontade, também é super desbragada e também é uma mulher nortenha que eu acho que faz muita falta. E pegando neste conceito do Esquadrão do Amor, acabaste por fazer amigos ou continuam a ser conhecidos? O que é no Esquadrão? Sim. Eu acho que já quase que se podem se chamar amigos. E nós próprios, eu próprio, no outro dia até estava a dizer para marcarmos aí um almoço, um jantar, mensal, porque acho que há ali material para isso, para boas amizades, eu acho que sim. Desconfias, no entanto, das aproximações que fazem a ti, daqueles que se querem dizer e fazer teus amigos? É preciso muito para ganhar uma possível confiança tua? Ou com a idade as guardas vão baixando? Não vão baixando. Acho que o que acontece, eu fiz um poema, ou não um poema, escrevi um texto uma vez que depois até usei num álbum de algodão, que é precisamente os amigos, e fala um bocado sobre aquela coisa, pá, que os amigos tu não os escolhes, não é? Tipo, vais fazendo, e às vezes é um bocado aquela coisa até de família, como a família, pronto, são as pessoas que cresceram contigo, porque acho que os amigos que se vão mantendo mais são aqueles primeiros amigos de infância. De infância. Às vezes não é bem isso, mas também passa por aí. Eu acho que, à medida que vais envelhecendo, vai sendo cada vez mais difícil fazer amigos. Tu não tens tanta paciência. É como tudo. Perdes a tal como cada vez é mais difícil tu envolver-te amorosamente com uma pessoa com o passar dos anos, pá, tens menos disponibilidade, tens menos paciência, sabes, já não estás assim tão à vontade e pronto, resguardas-te mais. Eu acho que isso acontece com os amigos também, portanto não é muito fácil de um dia para o outro arranjar assim amigos novos quando, pá, depois dos 30 já vai sendo mais difícil. Eu notei isso mais na segunda metade dos 30. A tua profissão, no entanto, e também a tua exposição, fizeram de ti uma pessoa mais desconfiada ou isso nasceu contigo naturalmente? Mas porquê que achas que eu sou desconfiado? Não, por aquilo que dizes, da questão da paciência, da falta de vontade e de falares dos amigos como aqueles que cresceram contigo ao longo da vida, parece que não há aí muito espaço para que pessoas novas possam entrar. E esse espaço também não existiu há uns anos atrás. Sim, talvez, talvez. Não sei, eu acho que estive num meio muito propício à desconfiança, sim, sim. E não sei se isso depois se traduziu noutros aspectos da minha vida, talvez, talvez, mas sei lá, quando digo amigos, digo amigos mesmo, amigos, a sério. É claro que eu posso dizer que nos últimos 10 anos, com coisas que eu tenho feito, de programas de televisão, exato, coisas que eu entrei, uma série de coisinhas que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, tenho travado conhecimentos porreiros e mesmo profissionais, e uma coisa puxa a outra, e vou conhecendo sempre muitas pessoas, e isso eu não esquivo nada disso, claro, percebes? Agora, amigos, não é fácil, sabes? Não é... Não... Um dia, quando escreverem sobre ti e a carta de condução, o título será Carlão, Carta de Condução, Missão Impossível 5 ou 6. Talvez, talvez. Talvez, talvez. Mas porque essa, digamos, entre aspas, aversão à própria carta? Nunca te fez falta e, portanto, também... Não, epá, sim, quer dizer, na verdade não faz falta a ninguém, a menos que uma pessoa tenha que trabalhar a não sei quantos quilómetros e não haja autocarro, sei lá. Eu crescendo em Almada e mesmo estando aqui em Lisboa, um gajo safa-se muito bem de transportes públicos. Lembro-me que na escola, no secundário, toda a gente estava a contar os dias para fazer os 18, porque muita gente já sabia conduzir. Algumas pessoas já tinham carta de mota e estavam a contar para chegar ali aos 18 para tirar a carta. E eu realmente não me revia nada disso e nunca tive uma pica especial em conduzir. Safo-me bem de transportes, sempre safei, e não tenho essa apetência especial. Lembro-me de ter esta conversa também com o Sam daqui, de ele estar a dizer, ei, tal e qual, tal e qual, tal e qual. Entretanto, o Samuel já tirou a carta o ano passado. E eu estou a tirar, calmamente, mas estou a tirar. Tu prometeste à tua mulher que no ano ou dois que tiravas, que tiravas a carta. No entanto, nunca foste fascinado pelo mundo dos automóveis? Nos capazes acontece muito, muito isso, pelas marcas, pelos motores, pelos cavalos. Nunca... Nada. Nunca te sentiste marginalizado ou até te perguntarem, mas qual é o problema contigo não gostares disto? Epá, pois, houve uma altura que ainda tentaste, ainda ficava melindrado com isso. Ah, agora já não. Passa, pá, na boa. Mas, mas claro que as pessoas ficam, não, como é que consegues? Como é que é possível? Pois há pessoas que depois não têm, que, por exemplo, a Ana Markle também não tem. E como o próprio o irmão dela também não tinha, não tinha, tirou já aos 40 também. Portanto, pá, mas hei de tirar. Hoje serias uma pessoa mais rica monetariamente se por cada vez que te perguntassem porquê é que não tiras a carta recebesses um euro? Ah, isso sim. É a pergunta que mais te chateia. Não, há outras coisas que me chateiam mais. Pá, é uma daquelas coisas que sei lá, eu quando estou a escrever um tema como os tais, nunca estou a pensar que aquilo vai ter o impacto que teve. E se calhar se soubesse, até me portava a escrever essa. E agora vou ter que tirar passagem. A carta. Porque então, já tiraste a carta, prometeste, não sei o que, já tens a carta. Pá, pronto, aquelas merdas. Mas isso é que é a piada também da coisa, eu acho, da minha escrita, é um bocado essa, é ver essa honestidade que às vezes paga-se caro, outras nem por isso, mas é a coisa ser mesmo assim, sentar a pensar demasiado sempre. Ainda há idade e paciência para ficar aborrecido com as derrotas do Benfica? Sim, mas também isso já não se vive, isso já não se vive da mesma forma, já não se, eu pelo menos já não vivo as coisas da mesma forma. Opa, porque tu, sei lá, começas a perspectivar as coisas na medida certa e para já perceber que cada vez mais, eu acho que sempre foi, mas se calhar agora, sim, a cena do negócio, do lado profissional da coisa, do dinheiro, percebes cada vez mais isso, não é? E também os esquemas, as coisas todas cá ali, quer dizer, uma coisa que envolve dinheiro, quase sempre envolve esquemas também. Seja futebol, seja combates de boxe, seja das apostas, desporto todo, há sempre números ali por trás. E depois, pronto, quer dizer, eu já falei disto no Esquadrão, acho que notei que as coisas estavam a ficar diferentes quando fui ao circo com a minha filha num Benfica-Porto. Ah, deixaste. E eu fui ao circo com a minha filha e não fiquei a ver o Benfica-Porto. E acho que era Benfica-Porto, nem sequer era Porto-Benfica, porque pronto, Benfica-Porto podia ir a casa. Mas também era com as duas e estávamos bem. Ah, pronto. Na altura. Mas ou não? Sim. Era, claro que era. Mas era uma coisa que se calhar há uns anos... Sim, era jovem... Não faria. Era jovem de ficar aborrecido ao ponto, por exemplo, de não falar com ninguém ou de não conseguir dormir à noite com uma não, derrota. Nunca. Não dormir à noite, nunca. Mas ficar assim uma semana demasiado, claro que sim. Epá, ainda não há muito tempo fiquei lixado mesmo com aquela reta final do Jesus, que foi catastrófica, em que perdemos tudo. Também estávamos nas finais todas, não é? Mas perdemos tudo, quando pelo menos uma coisinha ou outra podíamos ter ganho. Mas acho que até isso foi importante para perceber que, pá, que é mesmo assim, percebes? E fiquei muito lixado nesse tempo, mas nunca, acho que nunca mais vou ficar lixado, e também é por já ter passado por isso, estás a perceber? Ou seja, naturalmente acho que já ia deixar de me importar tanto, mas é bom que essas coisas aconteçam, tipo, pá, já percebes que é como levar umas peras. Eu digo isto, é sério, tu levas umas peras, se já levaste umas peras, tu sabes que não morres, percebes? Dói um bocadinho. Dói um bocado, mas estás ali e passas em frente, não é aquela coisa... As coisas têm muitas vezes o significado e o peso que tu lhe dás. E tu tens um medo, é natural, se alguém te levantar o punho, tu tens um medo da dor que é muito maior do que aquilo que... Epá, a menos que um gajo te aponte uma pistola. Aí, claro, aí é diferente. Obviamente que aí a história já será outra. Mas tu, pá, passas em frente. Pá, eu acho que isso é importante. Esse tipo de coisas é que podem fazer-te uma pessoa mais segura, mais terra-a-terra também, e mais serena também, percebes? Porque muitas vezes nós vivemos com uma angústia de coisas que não vale a pena. É o principal verbo que a idade traz, relativizar. É o principal ensinamento. Não que tiras sei disto se tudo. É. Aí seria talvez há de ser ciática daqui a uns tempos, mas isso não é um verbo. Ciaticar. É dor. Não doer, o verbo doer. Ah, sim. Se isso fala em bom português, continua. talvez seja, não sei. Eu não posso ser aqui um embaixador da idade nem das coisas que ela traz, porque eu não me comporto sequer como com a idade que tenho, pelo menos daquilo que eu vejo e ouço, acho que não. Portanto, mas sim, eu relativizo muito mais do que fazia há uns anos. Vires para Lisboa foi uma traição à tua margem sul? algumas pessoas acham que sim. Não, mas fiz porque precisava de sair de lá mesmo, portanto acho que fiz bem. Quais são os principais encantos que Lisboa tem para ti? Ou, no entanto, esta localidade, que é a capital portuguesa, ainda não te convenceu? A ver, Lisboa é uma cidade belíssima, como não é Almada, por exemplo, não tem nada a ver, não há comparação possível. Lisboa é uma cidade muito bonita mesmo, e mundialmente, não é? Sim. Em Portugal, mundialmente. Agora... Para mim o capital humano vale muito mais do que vale mais do que o resto. E aí as pessoas da Almada, para mim, e é um bocado lixado estar a dividir as coisas desta forma, sim, mas acho que tem a ver com os sítios mais pequenos, é tão simples como isso. Num sítio mais pequeno as pessoas conhecem-se mais, são mais humanas, dão-se melhor, há menos frieza, há, sei lá, há coisas tipo na minha zona que é impossível. Tu estares num prédio mais do que um ano e não conheces as pessoas todas do prédio. E em Lisboa isso acontece muito, porque é natural, é assim. As pessoas estão muito mais estressadas, têm mais pressa, é uma cidade muito maior, dá muito mais gente, não vais parar para falar com todas. Pá, é normal, mas isso faz com que as pessoas também não tenham... Sei lá, é incomparável, por exemplo, Lisboa e Porto também. E tu no Porto... Porto, quem diz o Porto diz o Norte em geral, mas ou mesmo o Alentejo, ou mesmo, sei lá, nas cidades mais pequenas há uma entrega, há uma honestidade, uma frontalidade que é muito mais no Norte, é verdade, mas que é difícil encontrar uma cidade com a dimensão que Lisboa tem, não é? Dimensão de pessoas. Sim. Estamos a 7 minutos de terminarmos as conversas de esquina. E um dos maiores prazeres na música e nas digressões e nos concertos, mais do que atuar, mais do que se fazer aquilo que gosta, é poder conhecer um país real. Tens curiosidade para com isso? Tenho bastante curiosidade e muitas vezes isso passa-me ao lado porque não há maneira de não passar ao lado. Sempre que posso, tento aproveitar as coisas. Mas, epa, sei lá, para mim o concerto, e já escrevi sobre isso também, não é entretenimento, é uma coisa muito séria para mim, sabes? E por muito que eu tenha essa noção e que depois quero que passar isso e que seja entretenimento para as pessoas, ou seja, quando eu estou a dar um concerto que tenha esse pendor também, ou seja, não ser uma coisa ali, tipo estar ali a despejar música e acabou. A verdade é que aquilo tudo que me move é uma coisa muito séria, sabes? É uma coisa... Então, eu sofro um bocadinho sempre que dou um concerto. Sofro pela antecipação, pela expectativa, por isso tudo. Então, tudo o que é antes do concerto, pá, estou ali muito... As coisas passam-me um bocado ao lado, porque mesmo que esteja fixe, não estou... Pá, estou a pensar no concerto. E depois não se aproveita muito bem. Mesmo assim, acho que já conheci bastantes sítios e sou privilegiado, sou muito privilegiado. Há um lado muito perfeccionista que só tu conheces? Nem é tanto perfeccionista, é pancas mesmo. Quer dizer, não é uma coisa de ser perfeccionista e fazer tudo perfeito, porque eu não faço isso, pelo contrário. Isso do vizinho se ir trabalhando é uma grande mentira, acontece sempre. Ah, para mim é. E há de ser sempre assim. E depois é um clichê, mas é verdade que é tipo quando deixar de ser assim é porque aquilo de alguma forma já não significa muito para ti, não é? Pois já estás a fazer aquilo como quem. De forma automática, está quase, a fazer um hambúrguer. Yeah. Tens receio ou trabalhas sobre isso? Ou um dos teus medos é esse de que comparem este Carlão dos 40 a outros Carlões que foram existindo ao longo da tua caminhada pela música? Não tenho receio. Pá, as pessoas fazem sempre isso. Fazem sempre. É difícil não o fazer. Já deixaste de lutar contra isso. Ok, as pessoas fazem. Deixa... Sim, é pá, porque se calhar é justo que assim seja, porque tem uma comparação. Tu avalias as coisas quase sempre por comparação, não é? Portanto, no meu caso, avaliam ou com outros artistas ou com versões anteriores minhas, e isso acho que é uma coisa que acontece com toda a gente, e quanto mais tempo tens, mais vezes vai acontecer. Eu lembro que os Chutes, por exemplo, levavam bem na cabeça, ainda um de levar. Sim. Na altura do ser, o que é que era? Não e sei quê, está para trás, é sempre melhor. Sim, e também isso acontece muito, muito na arte em geral. Há uma coisa, eu sei que já estamos a acabar, mas há uma coisa que ilustra isto muito bem, que é no filme do Spike Lee, no 25ª Hora, que é, não é a 25ª Hora, é uma tradução literal, é a Última Hora. A Última Hora, sim. Na Última Hora, há aquela miúda que tem aquela, uma coisa meio estranha com o professor, e eles vão sair à noite e ela diz que vai ver o DJ, não sei das quantas, não me lembro do nome do DJ. Mas ela quando diz... Ah, o professor conhece o DJ não sei o quê? Snake, vá lá, inventemos. O DJ Snake, ele... Ah, sim, conheço. Ele queria dar paleta e diz assim, eu conheço, mas prefiro o His Earlier Work. Tipo, os primeiros trabalhos. Porque isso nunca falha. Tipo, um artista, os primeiros trabalhos são sempre os melhores. A partir é sempre assim. Depois é sempre a descer. Ali correu mal que ela disse, mas ele tem 16 anos. Qual earlier work? Aos não 15. Existe. Mas pronto, isso é tão assim que foi legítimo que uma pessoa se saísse com essa, porque ali nunca falha. Yeah. Aquele artista era bom. Ah, já, yeah, mas o primeiro álbum é que era, e o segundo, aquilo depois não ficou fixe. É normal. Às vezes é verdade, outras nem por isso. E agora és um vendido. Exatamente. Carlão, muito obrigado por teres vindo às conversas aqui. Ainda foi um prazer receber-te. Tenho ali alguns autógrafos para te pedir e também uma fotografia. Estou a dizer isto em público, oh meu Deus. Bem, mas sim, as pessoas quando souberam que tu vinhas aqui às conversas de esquina fizeram questão de me inundar o telemóvel com eu quero um autógrafo, mas depois não querem saber de mim. O que é que se passará? Bem, foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Beijinhos e abraços. Voltamos então no próximo fim de semana e pedimos desculpa por esta questão dos microfones, mas em rádio é mesmo assim. Bom fim de semana, beijinhos e abraços. Tchau, tchau.